Salvador, bom dia, 3601, decola perfil da El, cruzando 1500. Então, 3601, no contato radar, 340, saída da El. Da El, 3601. Então, 3601, no suba restrito ao nível 300. 300 restrito, 3601. Então, 3601, o centro autoriza direto bridge da presente, subindo restrito para o nível 300. Bridge da proa, restrito 300, então 3601. Então 3601, chama Recife 251, 13325. controle Salvador, bom dia, Xanã 6251. Xanã 6251, contato radar 360, saída da El. 360 da El, solicita pro de Leda. Autorizado. O Xanã 6251 pro de Leda, tá presente. Direto, Leda.